Insulta o réu. cidadãos para arrancarem o chapéu àquele mal educado. Mas não conseguiram, não conseguiram. Não era um chapéu, não era um chapéu. Era a própria cabeça, era a própria cabeça que tinha um estranho. Formato.